românticos são roubos, românticos são roubos desvalhados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são limpos, românticos são lindos e pirados, que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem riso. São tipo populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão. E amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Românticos são poucos, românticos são loucos, desvalhados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são lindos, românticos são limpos e pirados, choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo. São tipo populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão. Que passam a noite em claro, conhecem um gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção.